Victoria 118, this is Romeo Zulu. Bom dia, tráfego avistado, reporta quando embaixo travado. Plan 3520. Ponta lá, Plan 3520. Autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Entre o pouso, tá 3520. Zero solo aos 326, direita na minha escuta, Alfa e Juliette até o portão 04, da 3520. Direita, Alfa e Juliette até o 04, na sua escuta, 3520. Para 2 mil pés, ajuste 1-0 no meia na chegada Mari Ruibra de Itape, gol no 8 no meia. Proa de Itape, o 8 no meia. 4, boa noite. Contato radar, mantendo nível 090, passou a posição coral. Está presente, foi na pula de Conde. Na escuta, prossiga. Por gentileza, existe alguma possibilidade de adiantar nosso plano para Aracaju? Afirmativo. Confirmando seu nível Aracaju 319. Pode ser, senhor. Estou na sua escuta. Ok, Aracaju 190 aprovado. Da coluna 10, curva esquerda, no perfil da Pucajamo, após Aracaju. 5426, código transponder, controle 120.8. Autorizado 190, saída Pucajamo, Aracaju. 5426, transponder, controle 280, tá? 3520. Obrigado. Nada, chama o condição para o posicionar, só confirmando, só complementando, curva esquerda para decolagem. Gente, Pucajamo, curva esquerda, tá? 3520, tá? estabilizado no localizador 8-6. 8-6, complete ali, se chama a torre. 1-8-6, confuso. 18-6, obrigado, boa noite. Doro Gol 1-8-6, tá 3 milhas do Simbra. Tudo igual, reporte passando externo, baixo travado. Ok, chama nessa. Era baixado travado. 8-6, pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento variável com 2 nós. Livre, pouso 8-6. Bem-vindo, prossiga na minha escuta durante o táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, obrigado. Considere só os 4-5 agora. 4-5, obrigado. Mascarão Hotel Kilo, bom dia, senhor, identificação, desça 2000 pés na proa da posição Duna, ajuste 96, reposto localizador. Confirmo com 8 no meio, box é o 5. Ah, sim. Obrigado.